525-2025, obrigado, mano. Bruno 098, decolada 03, controle 208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1098. 098, contato radar, suba ao 370, saída Puca. 370, Puca, gol 098. Salvador Ground, American 230, Arctic 811, you have a good morning. Good morning, 230. Contato Azul 4221, BB 1910, Dramina 03, 57, Fernando Azul. Contato Azul 4221, Taís autorizado, via Pátio Inter, ponto de espera, estimador, Rio 98, decimal 95, ajuste 1020, bom voo. Gente, autorizado, Pátio, ponto de espera, tá? 1010, estamos prontos, boa noite, nós temos uma boa, Azul 4221. Estabilizando, Bruno 972. 972, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Bruno 972. 4062, reduz para 1-8-0-9, livre LE Factor, informe estabilizado. Reduzindo 1-8-0, reportará estabilizado. Azul 4221, boa noite, mantenha um ponto de espera. Após a passagem do Boeing, autorizado o aéreo manter. 4221. Mantenha um ponto de espera, após a passagem do Boeing, aéreo manter. 4221. Salvador, boa noite, Bruno 972, está passando de Serra, baixado de casa. Bruno 972, boa noite, autorizado pouso, pistona zero, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, pistona zero, Bruno 972. Autorizado o sinal da 10 azul 4062. 4062, chame torre Salvador em 1-1-8-9. 1895, obrigado, boa noite. 2000 pés, de 21, livre LS 7500. Temo 3291 no 2000, livre LS 7500. 2291, tá livre da restrição aí, Elô? Ativo. Voo no 098, chame Recife 2545, alterno 2685. 2545, 2085, boa noite. 391 tem condição de vazona, pode? Negativo. Bom. Luna 972, sala chupando zero, direita 121 décimo 1. Luna 21, agora 972. Alô, sábado. Bom dia, papá, alfa, perde. Pousa, pistola zero, vento 160 graus, 15 nós, chuva leve. Livre, pousa, azul 4062. Como isso foi pra dizer, Léo? O plano que eu tenho aqui era pra 1 hora e tá vencido. É, foi feito 2, aliás, a primeira foi para o 01. 45 e a segunda para 0245. 0245, aqui na IES de Salvador mesmo? Não, a gente tem que apresentar para a IES de Aracaju, que aqui a gente não conseguiu, o telefone estava ocupado. Ok, só um minuto que eu vou chegar. Obrigado. Salvador, gol 972, Rivarendo. Noite, gol no 972. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, gol no 972. Afirmo, 4221, autorizado o Alero, mantém pistola zero. Azul 4062, sala 112, direita 121, décima 1. Direita 211. Visual com a pista 3891. 3891, chame torre 11895. Boa noite. Boa noite, azul 4062, livrou a sua escuta. Boa noite, azul 4062, táxi autorizado via Alfa, Kilo 73, posição 2 Romeu. Fique atento aos sinais da. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 2 Romeu. Obrigada. Então, é o Alfa Kilo, só para revisar, eu estou precisando de informar qual seria a saída para a gente. Fuca, transição Aracaju. Obrigado, Fuca, Aracaju. Tem 3891 na escuta? Negativo, cara, na escuta, aguardando autorização de pouso. Tem 3891, informo chuva nas vizinhanças. Ajuste no 020, vento 170 graus, 129, autorizado pouso no 0. 620, limitoso não no 0, tá? 3291. Azul 4221, decolada 14, controle 120, decimal 8, morro. 308, boa. Ele está no meio. Três, quatro, zero, sai da árvore. 340, sai da árvore, 4221. Tá direto Elefa, o azul 4221. Direto Elefa, 4221. Tá no Alfa Carreiro? Prossiga. Teve alguma novidade? QNS já encontrou. Eu pedi pra quem mesmo transmitir se junto ao centro, que ele não possui ainda. Eu não tenho um transponder pra pagar a oficina, só um minutinho. Tá certo, é a possibilidade de acionar por conta pra fornecimento de ar-condicionado, que ainda tá protegido no mercado. Aqui, é critério. Aguardando cópia. Fala, 3891, do Grande Apina. 3891, boa noite, taxa autorizado via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, 3891, boa noite. Ô, Saulo, a posição 08 está ocupada pelo TAM, senhora. Alex, oi, Alex, Ray, 60 milhas, correção 67 milhas fora. Vou na proa do VAR, reporte para a descida. Proa do VAR, vai reportar para a descida, vai Alex Ray. Quem é critério? Leandro. Os 891 vai manter antes da Juliette, aguardando a liberação do portão 7. Solo Salvador, o Tamaic Yankee Romeu, solicitando autorização de reboque da do gate 7 do Pátio 1 para a posição 14 remota do Pátio 1. Ok, autoridade iniciar, reporta terminando. Ok, obrigado, reportaremos. Sierra Vitor, na escuta? Tá na escuta. Tá na área de sair da cola 217? Afirmativo, quer sair da cola 217. Ok, autorizado Recife 370, via upper do 197, decolagem 197, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju, aciona 5061, controle Salvador, apera em 120, décima 8. Alex3, disparam no 1500 pés, se tiver condições, vai na proa da antiga rotatória. Agora, Ceasa. Gente, antiga rotatória, descendo para o 1500 pés, alô, tio Alex3. 061, no controle 1208, ou a terra dita. Tá, pode chegar o start, tá, passa o táxi, com uma via de 08 agora, a um sono dia de 3 horas, alternando da pessoa. Ok, Alfa CF do cotejamento correto? Para início de táxi, chame a torre 1-8 decimal 95, ajuste 1-0-2-0, bom gol. Obrigado, que o DG está aqui. Alfa CF, bom dia. Reporte táxi. Alfa Sierra Vitor autorizado táxi, reporte na táxi aí papá, ajuste na 020. Quatro dois dois um, chame Recife 260 até 1288. 260 até 1288. 268, obrigado, volta mais. estagiário, Vitor autorizado. O ingresso, repórter Nelson, cabeceiro no 7. Ô, 3891, pode iniciar o táxi, tá visual com reboque lá. Afirma, com cautela. Assim que mesmo liberar, tá autorizado a ingressar por portão 7. Certo. Alfa Charlie, autorizado a decolar pista na 7. Vento 150 graus na 3 nós. Vitor, decolar 227, controle 120, décima 8, meu voo. 208. Pelo Salvador, boa noite, papapá, Alfa Sierra, Vitor. Serra Vitor, contato radar, Sugol 370, saída PUCA. Teste 370, PUCA, auxiliar. Informe o parqueamento na posição 14, da remota do Pátio 1. Muitíssimo obrigado e bom dia. Excelente, bom dia. Direto Jambo, Alfa Serra Vitor. Direto Jambo, Alfa Serra Vitor. Alfa Serra Vita, chame centro Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 12685, Alfa Serra Vita. 4 milhas, antiga rotatória, visual com campo, com 7, Alex Alex 6. Alex 3, chame torre, 1895. 118,95 graus, outro lado de Alex 6. Torre Salvador, muito boa noite, tá passando, vamos ver o Alex 6. Tá passando, vamos ver o Alex 6. Boa noite, após o pulo, segue para o pátio. Agora na banda. Gente, continua a aproximação, reporte na curta final, na 7, X-Ray. Vai passar, vai passar, X-Ray. O meu Charlie X-Ray, autorizado pouso, pista 17, vento 17, 0 graus, 12 nós. Gente, ali pouso, Charlie X-Ray. Helmut, Alex Ruiz, sala 46, autorizado Mac Track, reporte livrando a distração da data. Vai, reporte livrando Mac Track. Está na frequência livre, bom dia, X-Ray. Salvador Azul 4220. 4220, identifique, chegada a Mares, esse é o 050 pro ETAP. Identificou, chegada a Mares, pro ETAP do centro 050. Informa que está modulando em 208, senhor. Perdeu contato com o centro Recife. Salvador 4220. Sim, ente 4220, perdeu contato com o centro Recife, é normal já. Ok, modulando 208, chamamos de 935, 198, 607. A frequência primária hoje é um 208 mesmo. Tá, beleza, obrigado. 4220, vou na Prodiduna, desça pra 2000, LF X-ray. Duna, desça pra 2000, LF X-ray, 4220. Confirme ajuste de assento? Confirmativo, 4220. Altímetro 1020. 1020, obrigado. American 230, go ahead. American 230, clear on request to Miami. Okay, send back clear. Controle Salvador, boa noite, Oxitan 3170. Oxitan 3170, identifique, chegada a Mari, desça ao 050. 050, pode voadora? Oi, Tapio. Perfeito, Itápio, 3, 1, 7, 0.